chutando a porta, acendendo o pavio, apresentando o pavilhão na situação. Vamos somando e sendo comunitários, de dentro pra fora da cidade, do bairro, ideias claras, mentes somadas em quatro, sempre falando, se comunicando, preparados, testemunhas reais do fabulário geral, delírio do cotidiano, apresentando questões. Não só falando, falando, falando, a informação está aí, está aqui, está ali. Para mudar alguma coisa temos que nos unir. Ideias surgem em qualquer lugar, respeitando uma pessoa que aqui está. Tropeçamos nas pedras, ninguém aqui é perfeito. Revolução exige pressa, exige pressa. Geralmente é impedido aquele que se expressa. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Mas o que é que tem? Se eu fumo, se eu não fumo, se eu bebo, se eu não bebo, você não se preocupa com seus próprios erros. Estenda o tapete vermelho, o seu orgulho banal, você se julga o tal, como atitude do mal, não chega na moral. Agora saia dessa, levante a cabeça, temos pressa, não se esqueça, não vem com essa. Seja como gente que se expressa. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião. Verbal comunicação, essa é a nossa opinião.